Olá, na sequência você estará ouvindo uma mensagem que vai tratar a respeito do caráter de Deus. O objetivo é que você tenha conhecimento e entendimento de quem Deus é. Quanto mais você conhece quem Deus é, mais relacionamento real você terá com Ele. Eu espero que essa mensagem entre em seu coração para que você esteja cada dia mais próximo do coração do Pai. Esteja pronto para ela agora, em nome de Jesus. Precisamos conhecer o caráter de Deus. Conhecer o caráter de Deus nos fará saber quem Deus é. Se nós não sabemos quem Deus é, fica difícil ter um relacionamento, fica difícil saber se é Deus que está falando conosco, ou se é a nossa alma, ou se é o diabo, ou se é a influência de outras pessoas. Nós precisamos saber como Deus é. Então, a primeira característica que eu quero chamar a atenção para você nessa manhã está escrito lá em Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. Eu não vou falar sobre dízimos e ofertas. Malaquias não fala só sobre dízimos e ofertas. A maioria das pessoas pensa que Malaquias só fala de dízimos e ofertas, porque só se abre essa passagem nas escrituras quando você vai falar de dízimos e ofertas. Mas Malaquias capítulo 3 fala de outras coisas também. A primeira característica que eu quero falar, né, Malaquias fica bem na divisa do Antigo com o Novo Testamento, é o último livro do Antigo Testamento, né? Então, nós vamos falar sobre a imutabilidade de Deus. Nós vamos falar a respeito do fato de que Deus não muda. E isso aqui, Malaquias capítulo 3, versículo 6. Então, nesse versículo aqui, a gente já vai poder ver duas características fundamentais de Deus. Diz assim, Malaquias 3, 6. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Na verdade, eu consigo ver aqui três características marcantes de Deus que talvez a gente consiga ver as três hoje, não tenho certeza. Mas a primeira é que Deus é imutável. A segunda é quando ele fala que por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O que ele quer dizer com isso? Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos? Porque Deus tinha feito uma promessa. A Bíblia diz que Deus permanece fiel mesmo quando nós somos infiéis. E eles tinham sido infiéis, mas Deus continuava fiel. E por isso eles não seriam consumidos. Então, a segunda característica que a gente vê aqui é que Deus é fiel. Então, Deus é imutável, Deus é fiel. E a terceira característica é que Deus é misericordioso. Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E tem um salmo no livro de Salmos, que o salmo inteiro fala: as misericórdias duram para sempre. As suas misericórdias duram para sempre. Ou seja, a ideia é: não tire isso nunca da tua mente, nunca saia isso da tua cabeça, muito menos do teu coração. As misericórdias do Senhor duram para sempre. Deus está sempre pronto a dar misericórdia. Deus não esmaga a cana quebrada, nem apaga o pavio que fumega, a Bíblia diz. Então, a pessoa está quebrada, Deus não chega para esmagar de uma vez e dizer: isso aqui é um inútil. Deus vai lá e restaura. O pavio só está saindo fumaça do pavio. Deus não chega, dá um sopro final ou dá uma apertada com os dedos. Deus não apaga. Deus assente. Deus quer levantar. Deus quer tornar a pessoa mais forte. Deus não é aquele que está ali para pisar. Deus é aquele que está ali para levantar. Amém? Então, Deus é imutável. Deus não muda. Essas características de Deus são fundamentais. Então, para a gente entender o caráter de Deus, é fundamental a gente começar falando sobre a imutabilidade de Deus. Por quê? Porque aquilo que nós vemos na palavra como sendo uma característica de Deus, nós sabemos que não irá mudar. O caráter do ser humano muda. A pessoa pode ter um bom caráter e depois virar um mau caráter. Um mau caráter pode virar um bom caráter, mas Deus não muda. A imutabilidade de Deus é uma certeza. Então nós podemos ter certeza que aquilo que ele era, ele é e continuará sendo. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. É o mesmo. Isso é uma doutrina bem estabelecida na palavra de Deus. de que Deus não muda, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Isso nos dá certeza, isso nos dá confiança, isso nos dá firmeza de sabermos que tem muita doutrina falsa aí que nós não precisamos dar a mínima consideração. Há tanta doutrina dizendo que Deus e o diabo mudaram de papéis nos últimos 2000 anos, apesar deles não falarem dessa forma. Mas o que eles dizem em essência? Eles dizem que Deus colocou uma doença em você. Mas a Bíblia mostra que Jesus Cristo estava aqui tirando a doença das pessoas e nenhuma vez colocou uma doença sequer em alguém. Mas hoje ele diz que não, o tempo da cura acabou. O tempo da cura acabou lá no livro de Atos. Eu já escutei pregadores falar nisso. Uma vez escutei isso até na rádio, aqui em Curitiba. Isso é uma mentira, simplesmente. Nós não podemos ficar floreando, querendo ser politicamente corretos, como se diz hoje em dia, querendo achar palavras mais bonitas para tentar expressar esse engano teológico que eles tentam passar para as pessoas. Isso é apenas uma mentira. Não é Deus que colocou a doença, coisa nenhuma. Deus não colocava e Deus não coloca. Deus nunca colocou doença nos seus filhos e não colocará doença nos seus filhos agora. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Você pode perguntar, sim, mas e aquelas doenças que vieram sobre os egípcios? Bendito, foram sobre os egípcios. Certo? E a palavra lá do hebraico que é traduzida por Deus enviou, aquela mesma palavra pode ser traduzida por Deus permitiu. Ou seja, se você faz um estudo hebraico, como eu já fiz, eu já li a respeito disso, isso é bem, bem estabelecido, que aquela tradução lá pode ser colocada como Deus enviou, mas igualmente pode ser colocado como Deus permitiu que ele estivesse. Deus é bom, e Deus é bom o tempo inteiro. Jesus Cristo uma vez foi interpelado pelo jovem rico, e disse, o jovem rico chegou para ele, bom mestre, e daí fez a pergunta, daí Jesus disse, por que me chamas de bom? Bom a um só. E quem que é esse Deus? Bom é Deus. Então ele estava dizendo assim, você está me chamando de bom para me chamar a atenção, para tentar me impressionar, para fazer uma média para cima de mim, ou você está reconhecendo que eu sou Deus? O que que você quer dizendo para mim que eu sou o bom mestre? Bom, Jesus não perdeu a oportunidade e disse ali, bom a um só, que é Deus. E como Deus não muda, Deus era bom, Deus é bom e que tornará sendo bom. Deus é imutável. Amém? Vamos ver uma outra passagem que vai falar bastante para nós. Tiago capítulo 1. Lá no finalzinho da Bíblia agora, quase no Apocalipse. Tiago capítulo 1. Nesse livro, Tiago começa falando assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações. Então ele escreveu para as tribos que estavam dispersas, talvez e provavelmente depois de Jerusalém ter sido sitiada e destruída por um famoso general romano lá no século I mesmo, mas o ano eu não lembro exatamente agora, mas teve uma situação, foi um período terrível em que foi totalmente destruída Jerusalém. Então provavelmente é por isso que ele diz aqui as 12 tribos da dispersão. Bom, aí ele diz o seguinte no versículo 2, meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Tem traduções que falam, ao invés de provações, falam tentações. Tem alguém aqui que tem uma tradução dessa? Não? Tem traduções que falam em... produz a paciência. Não, no versículo 2. Mas, meus irmãos, tendo por motivo de grande gozo passardes por provações. Tentações, essa tradução ali. Tem traduções que dizem provações, tentações e tal. A palavra tentações provavelmente não é a melhor para traduzir nesse ponto, porque ela pode dar um significado um pouco diferente. A gente vai ver um pouco mais para frente onde que eu quero chegar. Mas olha só, está dizendo aqui, meus irmãos, sendo por motivo de grande gozo o passardes por provações. A maioria das pessoas, quando está sendo provada, a última coisa que faz é ficar feliz. né? A pessoa faz o quê? Ela fica triste, ela fica abalada, ela fica com aquela cara triste, introspectiva e etc. Mas ele está dizendo aqui: tende por motivo de grande gozo. Não sei se todas as traduções dizem isso, mas a minha diz assim: grande gozo, quer dizer, grande alegria. Se pedisse alegria, já era difícil. Falar em grande alegria, aí parece que está forçando, né? Está forçando a amizade. Tá. Mas veja só, ele sabia o que estava falando. O apóstolo Tiago sabia o que estava falando. Ele estava falando algo idêntico àquilo que nós comentamos antes a respeito do que Paulo e Silas fizeram. Paulo e Silas estavam presos. Tinham recebido chicotadas, estavam presos com correntes nas pernas e tudo. E naquele momento de uma grande. Isso ali era uma provação muito maior do que as provações que a maioria das pessoas passaram ou passarão ao longo de toda a sua vida. E naquele momento eles tinham um motivo de grande alegria. Por isso eles cantavam louvores a Deus. E a Bíblia diz que eles cantavam louvores a Deus à meia-noite e os outros presos os ouviam. Ou seja, eles não estavam cantando assim: Deus é tão bom. Estavam cantando bem alto, eles estavam cantando, os outros presos os ouviam cantar. Eles não estavam murmurando assim: Deus é bom. Não, eles estavam cantando louvores mesmo. E não louvores como tem hoje em dia em muitas igrejas, que é uma tristeza, né? Tem louvores que o pessoal diz: vamos louvar a Deus, e só cantam tristeza, só choradeira. Aí todo mundo fica chorando, chorando, chorando, estão dizendo que estão louvando. Isso ali não é cantar louvor. As pessoas pensam, um outro erro teológico grave, as pessoas, e isso é mais do que um erro teológico, é um erro de português até mesmo, de conhecer o significado de palavras. As pessoas amam falar que Deus ama o quebrantamento. Porque eles citam aquela passagem: o coração quebrantado e contrito tu não rejeitarás. Então você tem que ter um coração quebrantado e contrito. Mentira! Ele está dizendo que se a pessoa está com o coração quebrantado e contrito, Deus não vai rejeitar, mas ele não está em momento nenhum sugerindo que você deva estar com o teu coração quebrantado e contrito. Isso é uma mentira. Quebrantado significa ferido, contrito significa apertado. Deus está dizendo que se você está numa situação de aperto, Deus não vai te desprezar. Mas ele não está dizendo que ele quer que você esteja nessa situação de aperto, em momento algum. As pessoas confundem, você tem que se quebrantar. Eles querem dizer, você tem que ser humilde. Isso é verdade, mas então digam, você deve ser humilde. Digam o que deve ser dito, o que é verdade. A palavra de Deus fala em quebrantamento? Fala, mas nunca de uma forma positiva. Quebrantado significa ferido. Deus não quer, Deus vem restaurar. A Bíblia diz que Deus vem restaurar o coração ferido, o coração quebrantado. Então Deus vem, quer que você se machuque para depois ele te curar? Então por que você não quebra a perna e pede para Deus te curar do mesmo jeito? Se você pode ferir o teu coração para ele te curar depois, o coração. Besteira, mentira, falsa doutrina. Um engano estabelecido fortemente, violentamente, eu até diria, entre as igrejas. As pessoas falam isso e parecem ser tão espirituais quando falam isso, mas estão sendo tão inocentemente usadas por Satanás, infelizmente, porque estão estabelecendo uma mentira falsa. Podem estar sendo de todo o coração, mas estão mentindo. Porque não é isso que a palavra de Deus ensina. Um dicionário e a leitura da palavra de Deus é suficiente para tirar essa ideia da cabeça de qualquer um. É só pesquisar a palavra de Deus. Deus não quer isso para ninguém. Deus só está dizendo que se a pessoa está nessa situação, ele não vai rejeitar. Apenas isso. Deus não pede: se quebrante, irmão! Se quebrante, irmão! Paz! Não faça isso! Não aceite essa palavra. Se ele quer dizer: se humilhe, irmão, aí amém. Então ele que aprenda a falar. Me perdoe, mas a pessoa quando diz se quebrante quer dizer se humilhe, então ele diga: se humilhe. Aí fica mais bonito falar se quebrante, mas está totalmente errado. Se quebrante significa se quebre ou se fira. E Deus não quer isso. Autoflagelo, quem? Você já ouviu falar em alguma igreja evangélica em que se defenda aquelas práticas que tem em vários lugares do mundo de autoflagelo? Da pessoa ficar subindo escada de joelho para fazer rasgar o joelho? Ou pegar um chicote e ficar batendo nas costas? Ninguém apoia isso, todo mundo condena isso. E depois dizem, se quebrante. Veja que falta de bom senso, irmãos. Falta de compreensão, é uma tristeza. Isso é falso. Deus não quer isso. Deus não quer que você fique se torturando, dizendo: eu não presto para nada, eu sou um inútil, eu sou um fracasso. Deus quer que você diga aquilo que ele diz. Deus gosta quando você alinha a tua palavra, os teus pensamentos e a tua palavra com aquilo que ele diz. Quando você diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Deus sempre me faz triunfar em Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo, não pelos meus méritos, mas por aquilo que Jesus fez. Quando você tem consciência de quem você é em Cristo e sabe que você é aquilo que você é por causa do que Jesus fez e não pelas suas grandes habilidades pessoais e pelos seus grandes feitos, aí sim você está sendo humilde e reconhecendo a obra de Deus. É isso que agrada a Deus. É isso que permite Deus agir em teu favor. Paulo não estava lá: pai, eu mereço essas chicotadas. Eu quero sofrer pelo amor do teu evangelho. Eu mereço essa chicotada. Não, ele estava disposto a sofrer pelo evangelho, com certeza. Mas ele estava louvando a Deus. Ele estava alegre, estava tendo motivo de grande alegria passar pela provação, porque ele sabia que ele ia vencer. O poder estava se manifestando nele e ia se cumprir. E aí ele estava praticando aquilo que Tiago estava dizendo: tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Agora, no versículo 4 diz assim: ora, a perseverança deve terminar a sua obra. Ou tem algumas traduções que dizem assim: a perseverança deve ter ação completa. Ou seja, tem que chegar até o final. A perseverança não pode parar no meio do caminho. Perseverança até um ponto não adianta. Se você está segurando uma caixa pesada, que não pode cair no chão, porque vai quebrar alguma coisa. Se você precisa segurar ela por 3 minutos, se você aguentar 2 minutos e 59 segundos, não adiantou. Os 2 minutos e 59 segundos que você passou segurando aquela caixa pesada, sofrendo, aguentando, não serviram para nada. Infelizmente, porque não teve ação completa. A perseverança deve ter uma ação completa. Você tem que aguentar até o último instante. Quer dizer, qual que é o último instante? O momento da vitória. Não adianta você dizer: pelas feridas de Jesus eu estou sarado. Pelas feridas de Jesus eu estou sarado. E largar isso antes. Você não está vendo um relógio. Não tem um relógio apontando ali, mostrando quando que você vai ter a atuação completa. Ação completa é quando você vê a manifestação. E você tem que resistir. Você tem que resistir ao diabo. Você tem que manter a palavra de Deus firme em teus lábios. Você tem que manter ela firme no teu coração, sabendo que a perseverança tem que ter uma ação completa. É claro que as provações virão. Você sofrerá. O mundo, as circunstâncias trazem muitos problemas para as pessoas. Existem vírus, existem bactérias, existem coisas que virão sobre a tua vida. Mas a Bíblia diz que Jesus já levou as nossas enfermidades. Então você precisa se posicionar. Não significa que você não vai ser tentado ou provado por essas enfermidades, que não foram enviadas por Deus, mas que estão ali. E ali, nesse momento que você está passando por essa prova, veio um vírus, veio uma bactéria contra o teu corpo, o que que você tem que fazer? Você tem que resistir firme na palavra de Deus. Você tem que se posicionar: eu creio que verdadeiramente Jesus Cristo tomou sobre si as minhas enfermidades e levou elas embora. Veja, ele disse verdadeiramente. Quanto mais você fala isso para si mesmo, mais consciente você vai ter. Verdadeiramente, é verdade, ele levou, eu não preciso carregar. Saia do meu corpo agora em nome de Jesus. E aí você resiste o tempo que for necessário. Se naquela hora você não sente mais nada, glória a Deus. Mas se você ainda sente alguma coisa no teu corpo, você vai ter que permanecer resistindo. A tua perseverança tem que ter uma ação completa. Tem que terminar a sua obra. Ela tem que ir até o fim, para que você tenha aquilo que você quer. Você, em qualquer situação, se você está perseverando, você vai concorrer a um emprego, por exemplo, uma pessoa que vai concorrer a um emprego. Hoje em dia eles fazem um processo bem longo, fazem entrevistas e mais entrevistas e seleções. Se a pessoa não perseverar até o final, ela não vai conseguir. Não adianta ela acordar cedo, ficar numa fila grande, passar horas lá, fazer a primeira entrevista e depois não continuar perseverando. Ela tem que continuar, tem que continuar. A mesma coisa, muitas pessoas vão fazer uma faculdade, elas começam, mas não terminam. Se ela não tiver a perseverança até o final, a obra não se completa, não adianta. Você tem que ir até receber a coroa, até receber o diploma, até receber o desfecho final. Amém? Mas nós ainda nem chegamos no ponto que era para falar sobre o caráter de Deus. Agora vamos ver aqui, ó. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, não censura, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Deus é imutável. Então não pense que receberá alguma coisa do Senhor. Valia lá nos dias de Tiago e vale hoje do mesmo jeito. Não pense que receberá alguma coisa do Senhor se você pedir sem fé. Você tem que pedir com fé. Agora olha só que interessante. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censure, se lhe é dado. Por que, que ele está falando de sabedoria agora? Ele tinha acabado de falar de provações, agora fala de sabedoria. As provações, as pessoas geralmente pensam que a provação vem de Deus. Mas veja só, o que, que realmente causa os problemas, na maioria das vezes? Nós mesmos. Tudo que o homem plantar, isso também se fará. Nós mesmos causamos a maioria dos nossos problemas. A gente erra, a gente faz um monte de coisa errada. Por quê? Por falta de sabedoria. Será que você consegue lembrar alguma vez na sua vida que você vê que faltou sabedoria? Eu não quero nem tentar lembrar, eu sei que teve muitas vezes. E então, a falta de sabedoria nos coloca em vários problemas. Às vezes, até a falta de sabedoria causa uma enfermidade na pessoa. A falta de sabedoria causa um prejuízo. Quantas pessoas pedem muito dinheiro por falta de sabedoria? Não fazem a compra certa, gastam no que não deviam gastar, e assim vai. Tem muitas maneiras de se perder dinheiro. É como eu costumo dizer para os meus alunos, muitas pessoas estudam muito a respeito de como ganhar dinheiro e não estudam nada a respeito de como guardar o dinheiro e fazer ele crescer. Então aprendem a ganhar, mas não aprendem a cuidar do dinheiro. O que, que adianta saber ganhar e não saber cuidar? Deus dá sabedoria. Então muitos dos problemas, a maior parte provavelmente, vem da falta de sabedoria. E ele diz assim, olha, se você tem falta de sabedoria, se você reconhece que o teu problema é esse, peça a Deus, que a ninguém censura. Olha só que interessante. Tem Bíblias que diz assim, e não impropera. O que, que isso aqui quer dizer? Que não lança em rosto, não joga na cara, não chega e chama seu burro, seu inútil, para que você está me perguntando agora? Por que você não perguntou antes? Deus não faz isso. Não, Deus não está assim, ah é, você não sabe fazer isso aí, só agora que me pergunta. Agora que sofreu, agora vem me perguntar, por que não perguntou antes? A gente faz isso, né? A gente gosta de dizer assim, ah, né, eu te disse. Igual a lambretinha daquele desenho, eu te disse. Mas não é, Deus não é assim. Deus ouve, Deus tem a paciência, Deus é longânimo, tem paciência. É misericordioso e não muda. Então a misericórdia dele está sempre pronta. Amém, filho. Você veio perguntar, amém, filha. Que bom que você veio perguntar. Era o que eu queria que você perguntasse. Você acredita que eu vou te dar? É a pergunta que Deus está fazendo, porque Ele quer que seja com fé. Ah, eu não sei, Deus, se eu mereço. Não pense que vai receber. Aí sim, aí a cara de Deus pode ficar feia. Porque se você diz, eu não sei se você vai me dar, aí a cara de Deus vai ficar feia. Porque Ele disse, não pense tal homem que vai receber alguma coisa de Deus, se tiver dúvida no coração. Você veio para Deus e disse, Pai, eu reconheço que eu preciso de sabedoria. Me dá sabedoria. E você acredita? Ótimo. Você acredita que vai receber? Não sei. Não vai receber. Sai daqui. Aí vai ser assim, infelizmente. Quer dizer, ele não vai mandar você sair, mas ele não vai te dar. Agora, se você dizer, eu creio, amém, receba. Deus quer que nós tenhamos fé e Ele exige essa fé. É explícito o que Ele fala no versículo 7. Não pense tal homem, não pense tal pessoa que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é inconstante em todos os seus caminhos. Deus não quer essa inconstância, Deus não quer esse vacilo. A Bíblia fala... no versículo 6, né? Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Ou seja, a dúvida tem a respeito com essa variação. Uma hora está em cima, uma hora está embaixo. Uma hora confia, outra hora não confia. Uma hora acha que sim, outra hora acha que não. Dúvida é isso. E é isso que a onda do mar faz. A onda do mar fica balançando. Então a pessoa que duvida é aquela pessoa que fica balançando. Acho que sim, acho que não, não sei, quem sabe, talvez. Isso é ser um homem vacilante. Isso é duvidar. Não ter certeza. Certo? Se a pessoa tem certeza, ela fica firme. Ela fica firme e constante. Mas se ela está duvidando, ela não sei, sim, tal, tal. Amém? Está sendo possível aprender alguma coisa? Amém? Graças a Deus. Vamos dar um pulo agora para o versículo 16. Diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Ou seja, Deus não muda. Ele deixa bem claro que Deus não muda. Aqui fala, Deus é o Pai das Luzes. Olha só que interessante. Vem lá do alto, descendo o Pai das Luzes. Tem muita coisa que poderia ser falada aqui, mas eu estou querendo enfatizar a mudança, né? É o Pai das Luzes. Então, Deus é luz. A Bíblia deixa claro isso, que Deus é luz. Se você tem uma luz num ponto, ela reflete, digamos, sobre essa cadeira que está ali, ela faz uma sombra. Se a luz for um pouquinho para o lado, aquela sombra vai variar, vai para o lado, certo? Ele está dizendo ali, o Pai das Luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, a sombra nunca muda de lugar, porque a luz nunca muda. Ela é firme, ela é absoluta, ela é permanente. A revelação de Deus não muda, a vontade de Deus não muda. Ele não vai mudar de ideia. Ah, eu estava pensando assim, mas agora eu vou pensar diferente. Deus não faz isso. Vamos olhar esse problema sobre um outro ângulo. Veja, nós podemos fazer isso, mas Deus não muda de opinião. Ok? Deus não muda de ideia. Deus é imutável, não há mudança. Você sempre vai ver Ele da mesma forma, da mesma posição, na sua mesma característica, mesma maneira de pensar. A sua palavra não muda. Amém? Então agora, vamos voltar ali para o versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Então, aquilo que eu tinha falado antes, né? Você tem que perseverar até o final, porque aí você recebe a coroa, você recebe o prêmio, você recebe o certificado. Você progride. Sempre que você faz uma prova, é para te certificar de alguma coisa. Você faz uma prova e é certificado. A pessoa precisa crescer para poder trabalhar como corretor de imóveis. Ele tem que fazer uma prova. Se ele passa na prova, ele recebe certificado, está habilitado. A pessoa faz uma faculdade inteira de direito. Isso não é o suficiente. Ele tem que fazer uma prova da OAB para poder exercer a atividade de advogado. Se ele passar naquela prova, aí sim ele é autorizado a exercer a advocacia. Então ele tem que passar na prova. Passar na prova não é ruim. As provas sempre nos colocam numa posição a mais. Cada prova que você passa, você está certificado, aprovado. Pá, carimbo. Dizendo, nesse nível você já passou, vamos para o próximo. Então você tem que ter, é mais um motivo para você ter alegria de passar pelas provas. Agora, não pense que a gente vai começar com provas gigantescas. Não precisa ficar com medo. Se a gente ficar olhando o exemplo que eu dei antes de Paulo, pensa, meu Deus, eu vou levar a chicotada. A pessoa pensa, não, melhor deixa assim mesmo, deixa quieto, fica tranquilo. Para você passar por uma prova tão elevada, vai levar muito mais tempo. Então, talvez nunca aconteça, espero que não aconteça. Amém? Nós não precisamos chegar numa situação tão grave. Nós podemos passar por provas bem menores. Mas cada prova a gente tem que ser aprovado. Amém? Então, nós temos que passar nas provas. Aí, agora, veja, para tirar de vez toda aquela ideia de que Deus pode fazer uma tentação ou tal, blá, blá, veja o que diz no versículo 13. Está no mesmo contexto, sempre falando sobre prova, isso, aquilo e tal. Chega no versículo 13 e diz, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então ele começa dizendo aqui, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. O que isso aqui tem a ver, o Deus não ser tentado pelo mal e nos tentar? É lógico, porque se ele fosse fazer uma tentação, ia ser uma coisa má, né? Vou dar uma tentada nele. Então é porque ele teria sido previamente tentado pelo mal. Mas Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Ou seja, Deus não vai tentar ninguém. Deus não vai colocar a situação para te derrubar. Amém? As situações já existem. Deus permite que você passe por situações para que você seja fortalecido, mas Deus não as prepara para você. Elas já estão aí no mundo. E muito menos, a tentação é aquilo que... O que é tentar? Tentar é levar a pessoa a fazer o mal. Deus nunca vai fazer isso. Deus nunca vai entrar nesse ramo. Esse ramo está bem dividido. Deus cuida das coisas boas, o diabo cuida das coisas más. Toda a boa dádiva, todo o dom perfeito é lá do alto descendo do Pai das Luzes. Disse lá no versículo 17. Ou seja, o que vem do Pai é bom. O que vem do diabo é mal. É simples. A Bíblia diz, não vos aparteis da simplicidade que é em Cristo. As pessoas gostam de complicar. Elas vão complicando, complicando, complicando, vão embolando, até o ponto que você não sabe diferenciar o que é Deus e o que é diabo. Mas Deus não. Deus é simples. Bom é de Deus. Mal é do diabo. Sem complicações. Amém? Versículo 14, daí deixa bem claro como é que surge a tentação, né? Mas cada um é tentado e atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo desenfreado. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. E aí ele continua dizendo, né? Não vos enganeis, meus irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito lá do alto. Por que ele fala não vos enganeis, meus irmãos? Não tenha dúvida, a tentação não vem de Deus. Ah, Deus me tentou. Não, Deus não te tenta nunca. Nunca Deus vai te tentar. Deus jamais vai te tentar. Amém? Ou seja, uma primeira característica que a gente falou é que Deus não muda. Outra é que Deus não tenta. Eu já tinha falado também que Deus é misericordioso. Que Deus é fiel. A Bíblia também nos ensina que Deus não pode mentir. Né? Lá em Números... capítulo 23, versículo 19, diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que que significa arrependimento? Veja, isso ali, naquela mesma passagem de Números 23, 19, ele está dizendo duas características novamente de Deus, que Deus não pode mentir e que Deus é imutável, porque arrependimento significa mudança de pensamento. Outro lugar que as pessoas vivem distorcendo a verdade. Se arrepende, irmão, chora. Se arrepende, irmão, muda de pensamento. Se você vai ficar triste com aquilo que você fez, amém? Se você chorar, chore. Mas por que chorar como se fosse isso que fosse o arrependimento? Choro é choro. Arrependimento é mudança de pensamento. A pessoa pode chorar e não se arrepender. A pessoa pode chorar muito. O Esaú, o irmão de Jacó, não se arrependeu. Ele ficou triste de ter perdido a primogenitura. Ficou bastante abalado por causa daquilo, mas não se arrependeu. Não achou lugar para arrependimento, não achou lugar para mudar a sua cabeça. O choro não vai mudar a tua cabeça. Se você chorar porque fez alguma coisa errada, não tem nada de mal. Mas não se confunda. O choro não é o que muda a tua cabeça. O choro não é o que Deus está pedindo. O que Deus está pedindo é arrependimento. E Deus disse, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, Deus não mente, Deus é imutável. Deus não muda de pensamento. Novamente. Amém? Vamos em agora no Novo Testamento de novo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. 2 Timóteo 2, 13. No meio do Novo Testamento. Passou os Evangelhos, Atos, Romanos, 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios. Aí chega finalmente Colossenses, Tessalonicenses, as duas Tessalonicenses, e aí chega Timóteo. Então, eu falei 2 Timóteo 2,13. 2 Timóteo 2,13. Já tinha falado sobre isso aqui, mas vou agora enfatizar um pouco mais. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, Deus é fiel. Ele cumpre sempre aquilo que ele prometeu. mesmo se nós formos infiéis. Isso aqui, né, como eu ouvi ser muito bem colocado, não é uma liberação para sermos infiéis. O ponto aqui é que a nossa infidelidade não altera a fidelidade de Deus. É igualzinho aconteceu lá que a gente leu em Malaquias 3:6 antes. O povo de Israel estava sendo infiel, mas Deus não muda e por isso eles não estavam sendo consumidos. Por causa da fidelidade deles. Apesar deles serem infiéis, Deus ainda os preservava pela sua fidelidade, não pelo merecimento deles. É isso que significa. Mas isso não nos incentiva de forma alguma a sermos infiéis, porque aquilo que vai plantar isso também se fará. Há um risco muito grande em sermos infiéis. Mas o ponto é que Deus é fiel. Deus não muda de ideia. Deus é fiel. Deus disse: eu velo sobre a palavra para cumprir. Eu permaneço firme junto àquilo que eu disse. Eu vou cumprir aquilo que eu falei. Aquilo que eu disse vai acontecer. Se eu disse que alguma promessa te pertence agora, ela te pertence agora. Tantas promessas quantas há, a Bíblia diz assim, tantas promessas quanto há ou existem, tem nele, em quem? Jesus, o sim e o amém. O sim quer dizer, ok, concordo. E o amém significa assim seja, é uma ordem. O assim seja, o amém, que a gente dá no final da Bíblia, no final das orações, na verdade, é uma ordem para que aconteça. Você já pensou sobre isso? Fazendo um pequeno parênteses aqui na mensagem. A gente acaba de orar e diz, amém. A gente geralmente fala amém para concordar, né? A gente diz amém, irmãos, amém, porque dizer uma concordância, mas amém significa assim seja. Você fez a oração e diz assim seja, aconteça o que foi dito. Deus disse: haja luz e houve luz, assim seja. Você, quando diz o amém, quando Jesus dá o amém, ele diz assim seja, aconteça. Então, todas as promessas que existem tem em Jesus o sim, a concordância, e o amém. O sim é a concordância, não é o amém que é a concordância. O sim é a concordância. Você concorda? Sim. Amém. Agora aconteça, Jesus diz. Aconteça. Aconteça. Cura, aconteça. Prosperidade, aconteça. Milagre, aconteça. Amém? Isso é o que Deus tem para nós. Amém? A fidelidade de Deus nos dá certeza, isso dá segurança. Isso é uma âncora para a nossa alma. Isso dá firmeza, isso dá certeza. Eu posso ficar tranquilo, porque eu estou ligado a um Deus que é imutável. Segurança existe nisso, está ligado a um Deus que é imutável. Deus não muda. Eu, Senhor, não mudo. Amém? Deus não muda, Deus é confiável, Deus é eterno. Amém? Aleluia. Vamos ver mais uma característica de Deus. Romanos 9,14. Vou voltar um pouquinho. Chega em Romanos. Romanos capítulo 9, versículo 14. Romanos 9,14 diz assim: que diremos, pois, à injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Deus não é injusto, ou seja, Deus é justo. Não há injustiça, não existe injustiça da parte de Deus. Deus, isso não é justo. As pessoas vivem falando isso, né? Deus, isso não é justo. Não existe injustiça da parte de Deus. Não existe injustiça da parte de Deus. O problema só pode estar em dois outros lugares. O diabo pode estar te atrapalhando ou você está se atrapalhando sozinho. Nós ou o diabo somos o problema. Deus não é o problema. Deus não é injusto. Amém? Deus é justo. Deus cumpre aquilo que fala. Em Romanos mesmo, se a gente voltar aqui algumas páginas, Romanos capítulo 3, fala assim, 3:3. Pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que seja justificado quando falares e venças quando julgares. Olha só, Pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Ou seja, se você duvida de alguma coisa de Deus, isso vai aniquilar a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, Deus é fiel. Deus não muda, nunca. Deus não muda. Olha só, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Então muitas pessoas não têm a fé necessária para conquistar aquilo que precisavam. Jesus disse algumas vezes, pequena é a vossa fé. Em outras vezes disse, grande é a vossa fé. Quando dizia pequena é a vossa fé, porque a pessoa não conseguiu aquilo que precisava. E aí, se a fé foi pequena, não alcançou, então vai dizer que Deus foi infiel? Ou que Deus foi injusto? Ou que Deus não cumpriu a sua palavra? Não é. A nossa fé não chegou no ponto. Vamos voltar, vamos cuidar. Deus continua sendo misericordioso, Ele nos tira do problema, Ele nos dá uma nova chance e vamos encarar o problema. Amém? Deus sempre vai nos dar uma nova oportunidade. Enquanto houver vida, é claro. Mas nós temos que ter isso claro. Não é, a nossa incredulidade não aniquilará a fidelidade de Deus. Então diz assim, de maneira nenhuma, seja Deus, sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ou seja, mesmo que todos duvidem, Deus continua sendo verdadeiro. Amém? Deus é fiel. A sua fidelidade dura para sempre. E Deus não tem injustiça nele. Aquilo que ele decretou vai acontecer. Amém? Amém. Nós vimos algumas características, não são todas as características, mas eu creio que elas já servem para a gente ter uma noção mais clara de quem Deus é, da onde vêm os problemas, o que nós devemos fazer. Os problemas surgem não porque Deus queira, mas porque nós os criamos ou o diabo está trazendo eles para nós. Mas Deus é aquele que está pronto para nos ajudar a passarmos na prova. Amém? Esperamos que essa mensagem tenha falado direto ao seu coração para que você tenha consciência diária do caráter de Deus. Para você ouvir mais a esse respeito, para que você possa aprender mais de Deus, acesse o nosso blog, o Blog da Fé. O endereço desse site é http://blogdafé2008.wordpress.com. Entre em contato conosco através desse site ou através do e-mail drvessen@gmail.com, drvessen@gmail.com. Muito obrigado.